6720, está se aproximando do ponto de espera 10, pronto. Objeto 6720, ali mantém pista no zero. Ali mantém no zero, objeto 6720. Zulu 44, saída da El, Leda Eudes. Decolador no zero, curva direita, controle 119, decimal 35, aciona 5456, corteja. Cenário 6259, autorizado Guarulhos, nível 360, informe Zulu 44, saída da El, Leda Eudes, decola da 10, curva direita, controle 119.35, transponde 5456, 6259. Cotejamento correto, chama para pushback, sonhamento. Mará 6259. Autorizado 97, decola 09, controle 19, decimal 35. 935, boa noite. Boa. Boa noite, está 3897. 3897, contato radar decolagem, submantendo 340, direto Leda. Para o 340, direto Leda, o 3897. Obrigado. Objeto 6720, decola 1 no controle 19, decimal 35. Tá lá, 35, boa. Boa. Controle Salvador, cordial, boa noite. Objeto 6720, decolou, se escuta. Objeto 6720, boa noite. Contato radar na decolagem, submantendo 360, perfil da El. Ok, perfil da El, Leda, a possibilidade de curvarmos direto sul da El da presente, o Leda? Aguarde, perfil da El inicialmente. Boa noite, 9601, não pode esperar não, 0. 1601, autorizado alinhar decolar, pista no 0, vento 1, centena 10 nós. Decola no 0601. 3897, chame Recife 1251, alternando no 3325. 251-3325-3887, uma boa noite. 1935. Boa noite, Bruno 601, decolou para os 1.400 da 1. 601, no contato radar vigilância. C3 livre IES, estabilizado no curso do localizador. Formarário o ILS, o gol 1273. 601, eu vou direto Leda. Direto Leda, eu vou no 601. Web 6720, chame Recife em 1251, alterna 1-3325. Confirmando, é 1251, alterna 1-3-3-5. O Mercado alterna 1-3-3-2-5, Web 6720. 2-5, final, obrigado. Salvador, gol 9940, está ciente da Tango. Seria a saída prevista para Guarulhos? Aerovia, Zulu 44. É o Esquiono? Pelo nível 240, solicitado na aerovia o Esquiono. Copiou, Saulo, 940? Primo, o Esquiono, Dael Leda, Ilhéus. Dael Leda, Ilhéus. Obrigado. Assim que tiver a sua autorização, estou pronto para cobra. Obrigado. 273 estabilizou? Afirma, estabilizado. Complete a aproximação e chame torre, 1-8 decimal, 612. Chamada 8-612, obrigado. Approach November 170 Sierra Whiskey, flight level 190, descending flight level 150. We have information Tango. November 170 Sierra Whiskey, strong identification, descend maintain level 050, cleared on Mari arrival. Okay, descend and maintain level 050, cleared Mari arrival for 170 Sierra Whiskey. Salvador, o voo 17, correção 12373, está estabilizado em Daniel. Bem chamado, voo na Daniel 3325, voo no 601. Roma 273 no solo 24, livre à direita, chame solo 121 decimal 9. Direita no 219, Roma 273. Solo Salvador, boa noite, voo 1273. 1273 via Alfa, após Juliette para o portão 03. Alfa e Juliette para o 03, voo 1273. Solo voo 1567 para pushback e acionamento no 2. Livre, voo 1567, chame táxi. Senhora. 3603. Identificação desse mantém 060, chegada Mari. descida para o 060, uma chegada mais, ação e estação da 360. Na escuta do solo? Diga, meu, escuta, senhor. Estou recoordenando, o senhor vai só aguardar alguns instantes o início do táxi do banho da companhia, já está finalizando o pushback, ok? Após o seu ingresso para o 03. Ok, após a passagem do tráfego da companhia, vai para o 3, vou no 273. Golo 940 para a cópia Guarulhos 240. Na sua autorização, só um minuto, Golo 940. Está na sua escuta, pronto para a cópia, 940. Sugoro 567, tá com 151 a bordo, alterna Campinas, 3 horas e 40 de autonomia. Indy Alpha, ponto espera 186, ajusta no 0 no 1, no bom voo e boa noite, bom no 567. Indy Alpha, ponto espera 186, no 0 no 1, Sugoro 567, obrigado, bom trabalho. Pronto, cópia? Pronto, cópia, 940. Golo 940, Guarulhos, nível 240, está autorizado. A rota Whisky 1 até Bravo Golf Charlie, após direto, decola da 10, com curva direita na subida da El, após Leda, após Ilhéus. Aciona 5475, controle 119, decimal 35. Autorizado, Guarulhos, nível 240, pela Whisky 1 até Bragança. Após direto Guarulhos, decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Ilhéus, 5475 transponder 119 decimal 35 controle Salvador Gol 1940 tá na remota aguarde. Confirma o transponder, Gol 9 padrão? 5475 transponder. Correto, já tá pronto na remota? Dentro de uns minutinhos, já informo o senhor, obrigado. Ok, gente, Guardião 07, pode prosseguir então, táxi para interseção, reporte para ingresso para o primeiro toque, para o toque na pista no 7, que é toque emitido na 7. O Guardião 07. And just to confirm for November 170 Sierra Whiskey, clear for the approach, runway 10. Clear, final approach, comm establishment localizer, November 170 Sierra Whiskey. Clear, final approach, we'll report established on localizer, November 170 Sierra Whiskey. Guardião 07, autorizado ingresso e decolagem pista 17, reporte para prosseguir base pela esquerda da pista 17, Guardião 07. Pela esquerda da ONU 7, o Guarda. ONU 567 decolado aos 32, controle 19 decimal, 35. 19 e 35, muito obrigado, ONU 7. Controle do Salvador, muito boa noite, ONU 567 decola. ONU 567, contato radar decolagem, tudo mantém ao 360, saída Árvore. Abo 360, ONU 57. Passa na final da 17. Passa na final 07. One-seven-zero-Sierra-Whiskey is established on localizer, 10. Complete your approach, Connell Tower, 118.60, have a good land. 118.60, 170-Sierra-Whiskey, thank you. Livre LS, desça para 2000, 1011, informe no localizador quando estabilizado. Ok, descendo para 2000 e informar estabilizado. November 170 Whiskey, traffic inside clear to land on runway 10, range 110 degrees, 8 knots, altitude 1011. Clear to land runway 10, 170 Sierra Whiskey. Boa noite. Juliette, assumir a descrição, desse mantém o 050, chegada Mari. 050, Mari, alguma possibilidade da gente voitar pensando 3894? Aguarde um minuto. Guarda. Solo Salvador, boa noite, Oceané 6259 na UNO, para pushback e acionamento. Livre, Oceané 6259, chame táxi. Chamarei para o táxi, 6259, obrigado. Guardião 07 está girando base, pista 17, ciente do tráfego na 10, sem interferência, vai efetuar voo parado na cabeceira 17, quando autorizado. Gente, parado para cabeceira 17, reporte para prosseguir para o CAB. Guardião 07 atenta tráfego na final, pista 10. Garantiu o ciente do tráfego, sem interferência, Guardião 07. 394, o ITAP. ITAP, da 3894? Afirmo. Obrigado. Clear land, the traffic is landing in the threshold runway 17. Cabeceira 17, mantendo a posição. Então você vai prosseguir após pro CAB ou vai prosseguir pro pátio? Pro CAB. Ok, fico só atento a tráfego agora na curtíssima final, após estar autorizado prosseguir, aguardando transferência. Ativa. 5.17, boa noite.